tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço. Mas meu sonho de noite, eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Vânia Rocha disse que acha bacana quando eu falo assim, né? Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Aí, Vânia Rocha, que comanda com muito sucesso o Impacto Sertanejo, todos os sábados, às 5 da tarde, às 17 horas, né? Aí pela 90.9 em Pouso Alegre. Sucesso, audiência total no Brasil e no mundo, pela rádio web também, né? A rádio 90.9 FM em Pouso Alegre, e a galera acessa o site e ouve o programa da Vânia Rocha e toda a programação da 90.9, inclusive Mundo Sertanejo também, pelo Brasil e pelo mundo. Aos domingos ela comanda também o Universo Musical. Valeu, Vânia Rocha! Meu amigo Juliano de Almeida, locutor da rádio Boa Esperança FM em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Ele pede para mandar alô aí pro Ademir Zalela, o vereador Marcelo Zalela, e todos, Zanella, e todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela parceria, viu? Rádio Boa Esperança, em Esperança do Norte, Estadão do Mato Grosso. Minha querida Keila Cristina, em Licínia, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Valderlino Miguel, os amigos da Rádio Rainha da Paz, exibindo nosso programa e com muito sucesso. Minha querida Glenda Medeiros, em Santa Luzia também, ligada no nosso programaço. A Kekel, muito obrigado pelo carinho, viu? Adriana Costa, a todos vocês. Edmilson Aparecido, em Carapicuíba, São Paulo, também ligado no nosso programa. Um abraço, amigos da Rádio Fonte de Água Viva, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. O Brasil inteiro ouve nosso programaço Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Milionário José Rico, Decida. No amor, há momento que a gente tem que dizer um para o outro: decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de

Rádio Lírios do Campo em Jaupassi. Um abraço a todos vocês de Jaupassi, ouvintes do nosso Mundo Sertanejo. Valeu, Cassiane, um beijo, viu? Cassiane Silva, a todos vocês. A Inícia também, não perde o nosso programa. Rádio Guarituba Mais, em Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Helder Silva, aí é Helder Silva, em Governador Valadares, os amigos da Rádio Agitos, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Helder Silva, sempre divulgando no Facebook, né, compartilhando lá, divulgando o nosso programa aí pelo Facebook. Rádio Agitos FM, nossa parceira de sucesso em Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. Vamos de música. Quem vai cantar bonito agora? Gino e Geno, Casar, só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar. Isso é coisa comum, se fala em casamento, coração faz tum tum. Namora, mas casar. Namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, pai Bueno, Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer variar. E casamento é pensão, e pra balada e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, e nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Muito bem, Mundo Sertanejo segue em frente, levando muita música, muita alegria até vocês, através de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro. São as nossas afiliadas, a nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço aos amigos da Rádio Viola de Ouro, em Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço aí ao JC, todos da equipe da Rádio Viola de Ouro, em Ribeirão Preto, Estadão de São Paulo. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Meu amigo Paulo Brito Bezerra, Rádio Cidade FM. Muito obrigado, viu, pelo carinho, viu? Vamos em frente. Quem vai cantar bonito agora no Mundo Sertanejo? Ele, Valonir Fernandes, chega com seu brega que todo mundo gosta, Dono da Razão. Eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou.

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também ligada no nosso programa, meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, os amigos da Rádio Difusora AM, em Juara, Estadão do Mato Grosso também, não pé, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Aliás, o Zé Canhoto e a Vanessa apresentam o programa Tarde Sertaneja, às 16 horas, com muito sucesso. Muito obrigado, o Zé Osés Cordeiro comanda as manhãs, a todos da equipe, os locutores da Difusora AM de Juara, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho. Vamos em frente, Gabriel Rosa canta, Tô Livre, Tô Solto. Hey! Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração, a minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado, tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais, tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto, jogar aqua na pista, agora eu tô passando o rodo sozinho e sem ninguém pra me encher. Lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto, jogar aqua na pista, agora eu tô passando o rolo sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Feliz, tô sem ninguém no coração, a minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei porque eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado, tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais, tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto, jogar aqua na pista, agora passando o rodo sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou escolher, ó. Essa daqui eu quero, tem cara de safada, que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco, tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto, jogar aqua na pista, agora tô passando o rodo sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Eu tô livre, hein, tá? Tô solto, jogar aqua na pista, agora tô passando o rodo sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. A minha querida Célia Baltazar, em Barra do Bugres, Maranhão, ela diz que não perde o programa e pede pra mandar alô para todos os nossos amigos aí da Rod Ben Bikes, né? A loja que ela trabalha, e tá todo mundo ligado aí no Mundo Sertanejo. Rod Ben Bikes, Célia, Baltazar e todos aí da Rod Ben Bikes, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado pela audiência, tá bom? Minha querida Poliana Souza, sua mamãe em Santo Luzio do Paruá, também não perde o programa. Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, no Maranhão, também não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. Um abraço, Anderson Barbosa, Rádio Ideal FM, em Boituva, São Paulo, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix, em Feira de Santana, exibindo o Mundo Sertanejo, no Estadão da Bahia. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Quem canta bonito agora, Gustavo Lima, Fui Fiel. Sei que fui capaz. lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, um abraço, meu amigo Mancha Negra, Web Rádio Vitrine Musical, aí no interior de São Paulo, exibindo o nosso programa em Itaberá. Muito obrigado pelo sucesso aí, viu? Mancha Negra, minha querida Vivi Maís, em Saré, no Pernambuco, minha querida Dalva, em Dalva Agapito, em Botucatu, São Paulo, ouvinte do nosso programa, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Os amigos do Vale do Paraíba, né? E Vale do. E, ouvintes da cultura sertaneja, Adilson do Vale, em Caçapava, né? Muito obrigado a todos vocês aí no interior de São Paulo. Muito obrigado pela semana maravilhosa, pela audiência fantástica que vocês nos deram e nos dão sempre aqui no nosso mundo sertanejo. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um finalzão de semana de muita paz, muita alegria, Deus no coração. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, viu? 2014 está indo muito bem, graças a Deus. E vamos estar sempre juntos aqui através do nosso mundo sertanejo. A todos vocês, diretores, programadores, locutores, todos das equipes de toda a nossa rede de rádio, inclusive tocando minha nova música aí na programação. Muito obrigado, viu? Quero você para mim, novo sucesso do Diego Valadares. A todos vocês do Facebook, meu beijo carinhoso, de gratidão pelo carinho de sempre, lindas mensagens, sempre interagindo comigo, o Brasil inteiro interagindo com o Diego Valadares também através do Facebook. A todos vocês, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Quem vai encerrar o programa cantando bonito? Ele, Paulo Terra, que está estouradaço com essa nova música de trabalho do CD dele, né? Ela é devassa. Paulo Terra canta pro Brasil inteiro. Ela é devassa. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Ela é devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Ela se acha